Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é domingo, dia 11 de setembro de 2011, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O Nota 7 continua com o objetivo de, agora, durante as próximas 6 semanas, incluindo já esta, trazer-lhe as melhores músicas instrumentais. A nossa intenção não é fazer disto um top, nem tampouco uma questão definitiva. Até porque esses instrumentais vão sempre surgindo novos instrumentais, e mesmo dos que já surgiram no mercado musical, alguns só vamos tomando conhecimento ao longo dos tempos. Não temos, claro, como é lógico, uma base infinita de arquivos sonoros de música instrumental. Mas aqui trazemos aqueles que, na nossa opinião, são, pelo menos, dos melhores. Ora, hoje vamos começar com um mais para a dance music. Robert Miles traz-nos Children, para logo depois ouvirmos um minueto, a música de Paul Mauriat, este grande maestro francês, que já nos deixou, mas que também deixou uma grande herança. A orquestra Paul Mauriat ainda hoje existe e está também em atividade. Vamos ficar então com Children, música de Robert Miles, e também Minueto de Paul Mauriat. Thank you. Preachers é como se chama o próximo grupo que vamos escutar nesta edição da Nota 7. Vou trazer-vos The Vibrations. Vamos depois ficar com mais um nome que certamente será conhecido da maior parte dos ouvintes que estão atentos à música instrumental, Dave Brubeck, que nos traz aqui o seu sexto sentido. Ora, são duas belíssimas melodias que podemos escutar a partir de agora, nesta edição do Nota 7, para esta tarde, para este princípio de tarde de domingo, dia 11 de setembro de 2011. Thank you. Estimados ouvintes, estamos a chegar ao final de mais uma edição do nosso Nota 7. É verdade, estamos a conhecer o final de mais uma edição, mas mesmo assim fica a promessa de que, salvo algum imprevisto, claro, vamos voltar a encontrar-nos na próxima semana. Tenho para vocês mais duas músicas, duas lindíssimas melodias para fechar esta edição do nosso Nota 7. Uma delas, a segunda, é um tema bem conhecido de todos vós, e até mesmo dos ouvintes do Nota 7, já que passou numa altura em que dedicamos o nosso tempo à música instrumental de acordeão. Estou a falar de Mono Lavrage, ou Thème à l'Intérieure, mas antes, há ainda uma outra música que vai o estimado ouvinte poder escutar. Estou a referir-me à música Waltz, de Grand Sviridov. Ora, é precisamente com ele que vamos começar a fechar a edição de hoje. Depois, como disse então, Mono Lafrage com Letrielé a fechar esta edição do nosso Nota 7. No próximo dia 17 de setembro vamos estar de volta para mais uma edição deste espaço radiofónico. Desejo-lhe a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 da Rádio Antena Web. Já a seguir, chega mais um Top Portugal. Fique bem, boa tarde e até ao próximo sábado. We'll be right back.